Em uma sociedade que se julga normal, convivemos com conflito racial e social. Nada é real, pura aparência, que o dinheiro compra sua decência, limpa sua consciência, esconde a dependência, te faz esquecer sua verdadeira essência. O meu cartão de crédito é tudo que eu preciso, com ele eu compro um lugar no paraíso, paz, espírito e saúde infinita. Com ele posso até ser um selenita. Se tenho dinheiro, o mundo está aos meus pés, minhas derrotas vêm sempre ao revés. Não importa com o resto, tudo aqui é meu. O amor ao semelhante há muito tempo se perdeu. Eu vivo sem pensar no dia a dia. A luta por poder é muita correria. Eu tenho que ganhar, gastar pra viver, comprar o que não preciso pra mostrar pra você. Você nunca vai ter, pois você é normal. Eu tiro fotos com arrogantes pra sair no jornal. É tudo status, marketing social. Eu passo esnobando e você paga pau. Humilho você só pra me sentir bem. Comparo minhas riquezas com o que você não tem. Você se revolta e parte pra guerra. Clique, boom, menos um já era. Eu quero status, fama, luxúria, poder. Tudo que o dinheiro possa me oferecer. Uma vida de rei, um pensamento inconsequente. Arquitetura de uma sociedade deprimente. Eu quero status, fama, luxúria, poder. Tudo que o dinheiro possa me oferecer. Uma vida de rei, um pensamento inconsequente. Arquitetura de uma sociedade deprimente. Não é pecado ser rico, muito menos ser pobre. O pecado é chamar só o rico de nobre. Muitos ricos não prestam e não vale o que come. Enquanto o pobre se mata e ainda morre de fome. Vejo guerra seguir por motivos banais, preconceitos sem conceitos totalmente desleais. É fácil culpar, difícil julgar, pôr os prós e contras na balança e pesar. Sem desprestigiar pela cor ou pela raça, eu não devo, não temo, minha moral não embaça. Então passa, que seu tempo acabou. Você teve sua chance e na hora falhou. Deu as costas pra quem te prestigiou. Criou tantos problemas e depois se ausentou. Nem tentou dar o melhor de si. Agora só critica quem ficou por aqui. Quem tem coragem segue na batalha. Não desanima nos percalços, não arrega na falha. Bate de frente com canalha que vem quebrar corrente. Seguir é na fé pra seguir em frente. Onde está a coragem da nossa gente sofrida? Que lutava por liberdade e hoje vive escondida, trancafiada com medo, sem nenhuma reação, buscando paz, espírito e imensa confusão. Quero status, fama, luxúria, poder. Tudo que o dinheiro possa me oferecer. Uma vida de rei, um pensamento inconsequente. Arquitetura de uma sociedade deprimente. Quero status, fama, luxúria, poder. Tudo que o dinheiro possa me oferecer. Uma vida de rei, um pensamento inconsequente. Arquitetura de uma sociedade deprimente. Vejo a vergonha nos olhos dos nossos ancestrais, que entregaram seu sangue pra nós vivermos em paz. Conquistaram um espaço perante a sociedade, mas deflagramos nossa alma com o peso da maldade. Viveram buscando tranquilidade. Hoje mal cogitamos a possibilidade de respeitar o irmão que não é da mesma cor ou que tem uma roupa de valor inferior. Nosso pensamento se capitalizou e a dignidade simplesmente acabou. Hoje você é completamente alienado por preconceitos infundáveis que controlam um estado. Divide fronteiras, impõe barreiras, cada macaco no seu galho, um arrogante na cadeira, sancionando leis pra te prejudicar. E você se orgulha de não saber falar. Te humilham na TV só pra te entreter. E você acha engraçado aquele ser parecido com você, ignorante, displicente, sem futuro nenhum, desrespeitado, humilhado, um rapaz comum. Quero status, fama, luxúria, poder. Tudo que o dinheiro possa me oferecer. Uma vida de rei, um pensamento inconsequente. Arquitetura de uma sociedade deprimente. Quero status, fama, luxúria, poder. Tudo que o dinheiro possa me oferecer. Uma vida de rei, um pensamento inconsequente. Arquitetura de uma sociedade deprimente.